Zero com o esquerdo, o 970. Alfa Romeo Santa Bárbara, decolando de 190, autorizado direto com a vida para ele. 90, voando com ele na presente, muito obrigado, 6224. Subida para o nível 300, e chama de equipe agora, frequência 125.45, alternado 126.85. Vai direto em campo, deixa para o nível 050, sua vista no 0 4. Foi a onda 1.100 10 do Salvador. Desde para o nível de zona 90, sendo controle Aracaju, frequência 90, decimal 3. plano de identificação, veio direto para a Lagina, veio para a Vítima 6, acordando a permissão para o final do procedimento. de Alfa em Continental Juliette. Alfa Juliette. 1354, aguarde o corpo para Aracaju, prepare para sair da Puca, Jão, Aracaju. Para o seu pensamento, cruza a esquerda para 065 e deixa o localizador. NPAB, o voo 909. Quanto é o ponto de espera da Voltando aqui para a informação, vai subir um banco 738 na aproximação, posição de 1h10. Para 2.000 pés, comandando a 06, aguarde a autorização para o procedimento. Mais última 06. 06, portão da 01972. Conselho para o... A 2? A 1. Mantenha a linha de busca. Confirmando o reporte, está na 0, tempo 1-0-0-0-9-9. 7-0-0 na 1-0-9-7. 1-0-9-8, decolado 1-3, 5-3, Salvador, 1-0-6-8-0. Feliz Natal. 2-0-8-0, obrigado, vamos ver se eu Thank you. 3, 4, contato radar, bateria de voo 230, isso é da função. 230, sai da puta, voo 1, 2, 1, 3, 5, 4. 1, 2, 0, 9, 8, comissão de destino, 3, 2, 5, decimal 45, alterna 1, 2, 6, decimal 85. 3, 3, 4, peça a polícia autoridade de sustentar sinal do LR do Cimento, que para 2, 10, reporte estabilidade. A seleção de informação, o traço de anteriormente informado, está com 1509 blocos de redução, a passar de 7 dias. 3, espere próximo à direita, mantenha muito curto, taxi via Alfa e aponte antes da Juliette. Vamos revirar aqui a direita, mas... Eu estou 1-0, 5-1-2-7.